esquerda, 310, 5200. O 5200, o senhor irá tentar uma nova aproximação e irá esperar. Mas espera, 5200. É, 5200. Então vou na proa de Pelô, e reporte iniciando. Espera, 5200. Proa de Pelô e reporte iniciando, espera o Ed, 5800. Então 3859, para informação, está a chuva moderada a forte sobre o campo de Salvador. Gente, o Oxina 6225, tá livre o táxi à direita, chame a torre em 1895, no ponto de espera da 10. Paulo, Bono 923, portão 6, puxa a chave. Bono 923, autorizado, chame táxi. Autorizado, a porta táxi, Bono 923. Autorizado ao 050, 3859. 050, canta aí, 2859. Passando, estando Baixada, Tabate, estabilizado, 6312. Gente, 6312, torre 1895, bom pouso. 1895, livre pouso, 080 graus, 7 nós. Passa. O 625 está pronto, pode estar normal. 6225, mantenha o ponto de espera. Salvador, bom dia, Oxenar 6312, pastor externo Machado Tavares. Forte visual, 080 graus, 7 nós, o 6312. Continua a aproximação, aguardando a autorização, 6312. Dia Papatango, Quilo Papavito, prossiga. Eita, 219. Chama 6312, aeronave à sua frente, reportou nos mínimos, ok? Reporte visual, chuva leve a moderada, 080 graus, 7 nós. Ciente, 6312. Ciente, Charles Fox, táxi pela Alfa, chame a da Juliette. A torre aqui que a chuva se encontra moderada na final e chuva leve sobre o campo, operando visual nos mínimos agora com 5 mil de visibilidade e 1.500 de teto. Vai aguardar em Pelô 52.000. Sente. O Quilo Papavito copiou a informação do campo. Tá a chuva moderada na final da 1.0 e chuva leve sobre o campo, operando visual nos mínimos. Então 3859, controle. Na suíte conta 3859. O 3859, o senhor irá passar no 050 em TAP. Após TAP, descer para 2000. Tem condições de passar o 050 e depois descer para 2000? Para aeronave efetuando órbita em Pelu, correção, em Pelu. Você vai passar Pelu 050 e após descida, tem condições? A aeronave está mantendo 4 mil em órbita lá em Pelu. Ok, então vai passar Pelu 050 e depois inicia a descida, o TAM 3259. Beck, assim que a mesma liberar o setor, o senhor será autorizado. Fala, Senhor 6302, Gabriel, na suspeita. Senhor 6312, está autorizado o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamando antes da Juliette, né, 6310. Uma parte de borracha que está para fora da pista, gostou? O voo no 605 está autorizado, Galeão, nível 360, via peso Luna 0 até SMAP, após conforme o plano, decolagem é da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda Bridge, o controle 120 decimal 8, acione 5457. Controle Salvador, muito bom dia, 6225 decolado. Bom dia, 6225, contato o radar na decolagem, sobe o nível 320, sei da Momo. 320 na Momo, grato já. Chame pronto no portão 5, o voo no 605, é uma nave. Paulo, voo na nave 23, está pronto para o táxi com 178 a bordo. 0332, já estou na minha, eu quero no galeão. Gente, o voo no 923, livre o táxi. Via Pátio Índia, para o ponto de espera da 1-0 e lá chame a torre em 1895. Prezado Pátio Índia, 1895 a torre, no ponto de espera com 1-9-3. O Serra Charlie Fox, após a aeronave da Gol, cruze o pátio e chame na Lima. Para posicionamento 35345. PIP 5345 está autorizado, puxe acionamento, chame táxi. Gente, o 5345 vai aguardar mais alguns minutos, ok? Tá aparecendo umas bagagens novas aqui. Gente, chame quando pronto. Chame aí. Firmo. O Oxana é 6312, siga o citation, o portão é 10. Gente, está deixando o portão ligado, 3110. TAM 3859 completa sobre vetor, completa esquerda para o 180, para o 180 3859. Esquerda 180, TAM 3859. Web 5826, informação da torre foi que a chuva encontra-se leve a moderada ainda e provavelmente irá avistar com 500 pés. Depois dormir. Da órbita já tem condições de aproximar, então, não tem coisa nenhuma. 5826 terminando a órbita, na frente de aproximação, intercepta a chegada, o 5826. Qual controle, o TAM 3859 pode continuar a descida? Afirmativo, está livre do tráfego já, 3859, descida para 2000 pés, o ajuste no 097, aguarda final para o localizador. No 097, 2000, aguarda o localizador para final, TAM 3859. A táxi Lima, ela fica em frente ao gate 10. Aguarde, está 3663. Temos uma viatura fazendo inspeção na pista. Foi reportado algum objeto sobre a mesma. Assim que a pista for liberada, o senhor será autorizado ao pushback. E a informação também vale para o trip 5345, se estiver na escuta. Assim, 5345. O 582 é condição de curvar na Cruz Duna? Confirme o nível para Brasília? 300. Ok, aguarde um instante a cópia, então 3304. O Serra Charlie Fox, prosseguindo agora na Taxi Lima, ingresse na Mike, é a primeira à sua direita. E na Mike, chame a torre em 1895 para cruzar 17 e prosseguir até a Aerostar. Ruído aqui. O senhor prossegue pelo Peruíce 10, ciente. Eu vou confirmar com o centro que acho que ele se equivocou na prova, senhor. Obrigado, querido. O 5345 está para puxar acionamento, ciente da inspeção na pista. O trip 5345 está autorizado. Puxa ideia aqui, acionamento, chame táxi. Gente, está autorizado, chamou aí táxi 5345. Tá 3663, autorizado. Puxa ideia aqui, acionamento, chame táxi. Autorizado, puxa ideia aqui, tá 3663. É 3-1-1, bom dia. Desse o nível de voo 050, chegada a bomba. 050 na bomba, 3 a high-speed. Livre. 3 a high-speed. Essa formação perdeu contato com o centro. Não tem mais nenhum irmão. Não tem mais nenhum irmão. Sente, graças. 3304, cópia. Pronto, cópia, 04. Autorizado, Brasília. O nível é o 300. Via Pesolô no 7. Decolagem da 10, curva à direita, subida arbor e após Lefa. O controle 120.8, o transponder é o 5460. Cruzado 300 para a Brasília na Pesolô no 7. Decolagem da 10, confundindo a curva à direita, saída arbor Lefa. Controle 120.8, transponder 5460. Livre, Quilo Papa Vitor. Voando rotatória agora, pode autorizar? Autorizado, reporta visão com campo ou na rodatória. Passarei, muito obrigado. Já pode prosseguir para 2000, 5826. 5826, confirme. Já podemos prosseguir para 2000 pés, 5826. Afirmativo, 2000 já está livre do tráfego, já ficou atrás da sua aeronave. Reposta estabilizado no lote, 5826. 2000, reposta estabilizado, 5826. Os 3 decola ao 58, controle 1208, boa viagem. 208, bom dia, boa noite, 3. Contato radar, suba para o nível 360 e saída da El. 360 da El, Gonal 23. Paulo, tá 3859. Prossiga. O TAM 3859, visual. Livre pouso, 1089, mais puxando no lugar. Livre pouso, TAM 3859. 5. Tá livre o táxi pelo pátio principal e ingresso na Taxi Índia. Chame a torre em 1895, no ponto de espera da 10. Saí de pátio Índia, 1895, no ponto de espera, 35345, obrigado, boa. Salvador, voo no 605, gate 5, pushback acionamento. Aguarde só um instante, o voo no 605, temos duas aeronaves que vão cruzar o pátio. Assim que possível, o senhor será autorizado. Aguarde, voo no 605. Vamos para a 3663 para a parte do concurso, de porta-voz, do Galeão, 4 horas. Pátio, observe o Embraer 190 da Trip, em táxi pelo pátio principal, siga o mesmo, via Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. Pátio, segue o tráfego da Trip, após Índia, pode estar com 1295, tá? 3N, é 3. Confirme. Passar pelo abaixo de 4000. Aguarde, 6391. Oceanair 6225, Centro Recife no 28, correção no 2545, no 2685, a secundária. 5425, grato, pum, dia, filho. 59, livrou na sua escuta. Objeto 5826, reporte visual com campo, uma centena com 7 mais. Mataram a visual, 5826. Tá 3859, livrou na sua escuta, bom dia. Bom dia. 3859, chame antes da Juliette, siga o táxi pela Alfa. Alfa e chamará antes da Juliette, tá 3859. Tá no ponto de espera, chamarei pra... Ingresse na Juliette agora, o portão é o 9. Juliette, portão 9, tá 3859, obrigado. Alô, ponto. Eu tô de espera pronto, 35345. Alinhar e manter o 3. Ali e manter 5345. Objeto 5826, solo 04, direito 129. 209, 5826, bandido. Informação, o senhor é transporte de enfermo? Para o posto de pé, que é 3304. Aguarde, tá 3304. Será autorizado em um minuto. Salvador, bom dia, web 5826, fica livre. Web 5826, táxi lento pela Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 5826. O voo ano 605. Pushback acionamento autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, voo ano 605. E o TA 3304 autorizado, o pushback acionamento no gate 4, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 3304. Nível 200 até 200 milhas do VOR de Salvador, na radial, corrigindo o nível 220, na radial 295 até 200 milhas de Salvador, após desce ao 085, prossegue visual. A decolagem da 17 com curva à esquerda, após subida Momo, após Momo, posição Cogibo, conforme a carta, e após Cogibo, DCT para radial 295. O controle 120 decimal 8, a torre 1895, e o transponder é o 5465, o Romeo Golf. Por gentileza, me informe o município, se eu vou prosseguir. Então chame a torre agora, em 1895 para acionar, tem uma boa viagem, o Romeu Wolf. Ciente, Nadael, a saída subindo para o 380. 5345 da Trip, voo Ileda após Ileda Eudes. Confirme. Voo Ileda da Presente após Ileda Eudes, Trip 5345. Ileda da Presente, gente. Decolagem autorizada, não 20 graus, 8 graus. Deu decolagem, TAM 3663. 4 da TAM com 1, 2, 3 a bordo, 4:37 alternando com. Gente, o TAM 3304, livre o táxi à direita, chame a torre 1895 para o ponto de espera. Ponto de espera, camarada, 1895. Web 5826, ingresso na Juliette, pátio, o gate é o 02. Não tem separação para ingressar na Juliette, 5826. Ok, devido aqui a restrição visual também da torre, a gente não consegue ver a aeronave da Gol. Ok, então mantenha a posição antes da Juliette. Até a posição antes da Juliette, 5826. Para o táxi do Gol no 605. Estamos com 180 de PLB, 3 horas mais 5 minutos, alternando campinho. Gente, o voo no 605, prossiga o táxi em frente. Na Índia, chame a torre 1895. Ele está aqui em frente, na Índia vai chamar a torre 1895, voo no 605, obrigado. Bom dia. O Web 5826, após a aeronave da Gol, prossiga para o gate 2. Após a aeronave da Gol, prossegue para o gate 2, 5826. Só o Trip 5221, autorização com pista. O Trip 5221, confirme o destino? pista nível 180. Eu tenho 200 autorizado, você não tem? Ok, está autorizado então, Vitória da Conquista, nível 200. Decolagem da 1-0, com curva à direita, subida é Arbor, e após Arbor, direto Conquista. Controle 120, décima 8, acione 5472. Sente autorizar 200 para Conquista, decola da 1-0 com curva à direita, na subida Arbor, após direto Conquista. 472 ou 5221. Correto, 5521. Chame quando pronto, 4-3. Camarada, 5221. Autorizaria para o Leda ao Bridge para o TAM 3663? 3663, vou em Leda, após Leda Bridge. Pronto, vamos Leda, 3663. Quando o Mundial está 3304, considera da 104. 04, mandou o ponto certo. Salvador, bom dia, Chanel 63, zona 2, com 90 da autorização recebida. Bom dia, Oxenai 6312, autorizado Recife, o nível 350, via Peruísque 58. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle a 120, decimal 8, acione 5456. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, decolagem da 1-0, primeira curva esquerda, perfil da Pucaracaju. Controle 102, transporte 5455, Oxenai 6312, transporte 10, chamada 5, Oxenai. Tá correto, cotejamento, gente, o Oxenai 6312. É? 13325, trip 5345. Obrigado, bom dia. Decolou do CAB, está comprando o litoral para pouso em Salvador. Razão 06, ciente, reporte Pituaçu, visual com calma. Gente, aqui na vertical de Pituaçu, está comprando o farol de taporte autorizado. Ciente, Razão 06, vou para o farol e reporte, confirme visual. Afirmativo. Ciente, aguarde transferência. O Razão 06, confirme TOB? 02. Ciente. Após a posição ITAP, desça para 2.000 pés, QNH 1097, reporta estabilizado na LS X-Ray da pista 10. Após ITAP, desça 2.000 pés, QNH 1097, está autorizado o LS X-Ray da 10 para a prancha habilizada, 1072. Tira 1, solo aos 13, direito 12. 19, direito, né? 6, 13, 9. Né? 6319, levando a pista, muito bom dia. Oxenai 6319, táxi via Alfa, Juliette, gate é o 11, o ano, ano. Alfa, Juliette, gate 9, né? 6319. Seria a altimetria. Gente, Papa Uniforme, Charlie, Romeu, é, confirma o TOB? Duas pessoas a bordo. Ciência, acione 0224. Salvador 1888, na sua escuta, cruzão 60.